Cristo Jesus, que ilumina o meu ser e me faz o seu nome louvar, que hoje conduz pelo seu bem querer minha vida em seu caminhar, livre da cruz, longe todo sofrer, sua presença aqui é sem par. Berço da paz, esperança de amor, que me fez renascer e poder cantar. Seja pra ti toda honra e louvor, do teu povo a te adorar. Cristo Jesus, que ilumina o meu ser e me faz o seu nome louvar, que hoje conduz pelo seu bem querer minha vida em seu caminhar, livre da cruz, longe todo sofrer, sua presença aqui é sem par. Berço da paz, esperança de amor, que me fez renascer e poder cantar. Seja pra ti toda honra e louvor, do teu povo a te adorar. Não existe um outro acima de ti, és o único soberano e meu bom salvador. Ao teu nome seja honra, toda glória e louvor.